boa noite, total 9908. Boa noite, total 9908, contato radar, subinicialmente ao nível 100, uma centena, na saída da Delta. Uma centena na Delta, total 9908. Check o trem, livre pouso na 17, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 021. Cuidado, pouso no 7, eu vim com o Thiago Tel. Vou 1074 para o táxi com 94. Correção. 91 aborda o Fer na Galeão com 3 horas e 50 de autonomia. 191 a bordo, altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte na ponto, ponto espera, vou no 074. Papa Romeo Bravo Alfa Tango, atente tráfego, suposição de 12 horas, 16 milhas rumo sul, cruzando 3 mil pés em subida a uma centena, um Boeing 722. Sente o Bravo Alfa Tango, tráfego. Total 9908, atente tráfego, suposição de 1 hora, 14 milhas rumo nordeste, mantendo 110, um carvão. Sente, total. 1074, ele mantém 10. Galinha, ele mantém posição 10, 1074. Identifique, chegada a Mari, desceu 050. Sente, seu solo foi ao 05, livre táxi para 5. Estacionar, Vitor Charlie Hotel. Contrato 9908, tráfego ultrapassado, suba e mantenha o nível 320 sem restrição. Sem restrições, exceção 320, total 9908. O 074, decolado ao 07, por solicitação do controle, está restrito ao nível 100 até 20 milhas ou liberação do controle. Controle 120, decima 8, bom voo. Restrito uma centena, gol no 074, 1208, grato. Gol no 074. Salvador, boa noite. Gol no 074, passa 1.500 pés, você escuta. Uno 074, contato radar, suba inicialmente uma centena na saída da El. Persita uma centena na saída da El, Uno 074. Uno 074, vai tentar no Sotiquez, um tráfego a 3 horas, 7 milhas, deslocamento nordeste, mantendo 110, é um caravão. Sente, Uno 074. Bravo Alfa Tango, vai atentar um tráfego acabou de decolar da pista 1-0, sua posição agora de 11 horas 6 milhas, cruzando 3 mil pés, em subida uma centena, um Boeing 732. Gente, Tango. Prossiga. Negativo, mantenha a chegada 5809. Uno 074, livro de tráfego, suba e mantenha 360 sem restrição. Autorizado 360, sem restrições, Uno 074. Então 9908, chame Centro Recife 125, 1 Lanterno 3325. Objeto 5809, está livre LS, vista para 2000 pés, com 1021. E 5809, copiou? 2000, 1021, 5809. Está fazendo desvio, 5809? Pequeno desvio, já retornando para a Freire. Ok, pode voar Duna. Gol no 074, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251, 13325, boa noite, gol no 074. LS 5809, complete o LS, chame torre no noite, pessoal, meia. Salvador, boa noite, LS 5809. 5809, baixou e chegou, boa noite. Da web baixou e checou? Negativo. Reporte, baixado e checado, 120 com 5 nós. 809. No 714, identifique chegada Mari, desça ao 050. Tirar 6258, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 021. 2000 com 1021, alguma quantidade mais tarde? Mantenha o perfil. Mantenha o perfil. 1643, acendo identificação, desça para 2000, chegada a bonde, 1021. Chegada a bonde, 1021. Gol no 714, autorizado 2000 pés, número 1, autorizado ele. Uno zero dois uno. 1643, reduza para 2009. Salvador, 714, estabilidade, ele é 5.3.0. 714, torre 18.6. 286. Salvador, boa noite, voo 714, 1.3.0, estabilidade, ele é 5.3. No 714, cheque o trem, pouso autorizado, 120, com 5 nós. Tem bastante travado, tudo posto, muito dentro. Vento pro 120 com 5 nós, livre pouso. E copiado, obrigado. O 643 reduza para 1709, autorizado LS número 3. É, reduzindo o voo no 643. Chiné 6258,